Next sir, go ahead. Shoot to stop, Apache to text. Good afternoon, November 301 Kilo. Sierra looking for clearance to SBGR. Back to that, I'm waiting for my phone down. Sou 3192, acione de identificação, está autorizado chegar a mar, disponível 060, vigilante. 0620 na mar, está autorizado. Solo Gol no 333, box 8, para o pushback, seu nome. 333, autorizado, seu táxi. Livre push, Gol no 333. 702, luz para 2209. 2209. Meu, Triplo Índia no farol da Barra Visual com a ilha de Itaparica. Reconhecido para a coordenação Triplo Índia. Obrigado. Sul Novamba, autorizado a decolagem no 7ª centena, 1290, Sul Novamba. Torre Salvador, o Eviante 6721, na posição ponto de espera da 10 deslocada, pronto. Web 6721, confirme, o senhor ultrapassou a Delta, confirme. Autorizado ingresso, a linha decola da pista 10 deslocado, uma centena 10 nós, web 6721. A linha decola 6721. Livre táxi a Índia e Alfa, ponto espera da 10 deslocada, torre 186, ajustado 1090, Gol 1924. Aqui é o John Wayne, vamos fazer o port line up do light for takeoff. E aguarde com a Pegalhão 3GZ. Controle, o caso 064 azul, interceptou o serviço 366, estabilizado, né? Cliente complete, o RNAV pista 10, chame Torre Salvador, 118, decimal 612, azul 4064. 1862, azul 4064. Torre Salvador, boa tarde, azul 4064, estabilizada a RNAV da 10. 74064, continue na aproximação, informe com a cabeceira deslocada, vista uma centena 10 nós, os primeiros 1.200 metros impraticáveis. Afirmativo, 74064. Controle, eco, Zona Novamba. Teria saída para outra, para a gente? Da L2. Gol no 780, reduzido para 2109. Autorizado para 3.000 pés com 1.010. 2109, 3.000 com 1.010, 1.070. Start now. Clear to take off for 917, 100 degrees, 129, Kilo Quebec Serra. 4 horas e 10, alterna Galeão. Nós 24, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ponto de espera da 10 deslocada, chame a torre 1-8-6, ajuste 1090, uma boa tarde. É, livre táxi, Gol 333, Juliette Alfa, formará para ingresso na Delta, Gol 333. 35, 6721. Azul 4064, já com a cabeceira deslocada à vista? Afirmativa. Tem pouso autorizado na pista no zero, vento de uma centena com 10 nós, azul 4064. Ok, grato, livre pouso, 4064. Charlie 680, tá com 7 agora, o DF do comandante é 85409. 119 decimal 35. Thank you. 3-0, suba para o nível 100 na chegada bom. Posicionado 0230, que tem uma centena na produção para a chegada bom, externa, Salvador. Salvador, boa tarde, objeto 6721. Objeto 6721, contato radar vigilância, saída Momo, suba para o nível 310. Momo subindo para o 310, 6721. Alguma possibilidade de voar direto frate? Guarde, ainda vamos ter que consultar o centro. Ciente, 2-1. Controle do Ecos Eliminado, solicito 025 direto mesmo. Está cancelando o plano de instrumento, é do novembro? Afirmativo. Plano de instrumento cancelado aos 4-5, prossiga visual nível 025 direto Morro de São Paulo, Ecos do novembro. Bora. Salvador, passa o campo, plano do lado. Está estabilizado o visual com câmbio, objeto 6702. Objeto 6702, complete aproximação, chame Torre Salvador, 18 decimal 30. Corrijo, 18 decimal 612. 18 decimal 612, até a próxima. 1780, reduza para 1709, separa 2000 pés, autorizado ILS X-Ray sem glide. 1709, 2000, autorizado ILS sem glide, 1780. Liga Black Serra, Score Code 0123. Climb to level 040, correction, coral departure. 040, coral departure. That's correct. And change your code to 0123. That's code 0123. Tá, objeto 6702, final baixou a travada. Siga para a Torre Salvador. Objeto 6702, passando Simbra, baixar a travada. Continuando a aproximação, informarei pista livre, o vento é de 110 graus, 10 nós, os primeiros 1.200 metros impraticáveis, o vento de 110 com 10 nós, o Webjet 6702. Gente, agora pista livre, 6702. Azul 4064, Solos 46, libere a cabeceira oposta, na Golf, chame Solo 1219. Livrar 219, 4064. Tá 3193 correto, chame pronto para o pushback de saneamento. Solo, boa tarde, azul 4064, livrou na sua escuta. Boa tarde, azul 4064, táxi livre de Alfa, Juliette, gate 09. Alfa, Juliette, gate 09, azul 4064. Azul 4064, somente considere a última instrução. Vai prosseguir táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3 e após prossegue para o Pátio 1, Remota 12. Alfa, Kilo, Pátio 3, Remota 12, 4064. Vindo de São Paulo, estou aguardando um passageiro aí. Muito obrigado. Não, desculpe. 354 tá vindo de Guarulhos, ainda não chamou. Ah, tá ok, obrigado. Reduzindo então 2209, é isso? Confere. Ok, obrigado. Hein? 6702, autorizado pouso, pista no zero, cabeceira deslocada no 1200 metros, 110 graus, 10 nós. Autorizado pouso, não, no zero, deslocado, 6702. Jet 6721, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2541, 6721. Informação, informaria pista livre, o tráfego precede, vai cruzar a cabeceira no momento, 110 graus, 10 nós, gol no 780. Alfredo, segue aguardando pista livre, não sai, 7 0 2500 com 1010, está com estabilizada no RNAV, o TAN 3192. Arrumei um reporte no pontel de descida. Estamos agora no momento para descida. Desce para o nível 040, Serra Papá Romeu. 040, Serra Papá Romeu. No solo os 49, libera a direita, chame solo 129. 219. Salvador, está 3660, boa tarde, livra 1970 para 1950 com a Serra, lua de Mari. E Alfa, mantém a posição de outra que foi quilo. Alfa, mantém uma quilo. 50. Mari 050, 3660. Zero, cheque o trem, pouso livre, cabeceira deslocada no 1.200 metros, uma centena com uma dúzia nós, 1780. Trem livre, pouso a 90, 169.200, baixa travada igual a 1780. Informação, certo, bom. Nada. At 1751, climb and the visual conditions to level 045. Tô 3660, está reautorizado nível 0620. 0630, 660. Não, ali mantendo 0924. Romeu, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-0. 2.002, certo, tá, Romeu. Serra Papá Romeu, reduza para 1809. 789, reduzindo, certo, tá, Romeu. Afirme, fique atento que a pista 1-0 está com cabeceira deslocada em 1.200 metros. O procedimento é ELS em glide. Positivo, paciente do alto, obrigado, só tá bom. Tito 0, solo 5-2, libere cabeceira oposta e chame solo 1-2-1-9. Libera gol, já faz 1-2-1-9, não sai, certo, bom. 392. 392, chame Torre Salvador, 198, decimal 612. 186, obrigado, boa semana. No 333, chame Torre 198, decimal 6. 186, boa tarde. Continua em aproximação, informa com a cabeceira deslocada à vista, o vento de 110 graus, uma dúzia nós. Primeiros 1.200 metros impraticáveis, TAM 3192. 3192, já está visão. 1924, autorizada decolagem, 110 graus, 1 dúzia nós. Livre decolagem, estamos 0, gol 1924. Por Salvador, gol no 333, pode aguardar ataque sem Delta? Afirmo, pode prosseguir até o ponto de espera na Delta e manter, gol no 333. Ciente, ataque sem Alfa, Delta, mantém o ponto de espera na Delta, gol no 333. Meu Serra, Papa Romeu, reduz a velocidade de aproximação. 200, só, tá falando. Bruno 924, decolado ao 54, chame controle em 11935, boa tarde. 11935, pois é. Bruno 92, cheque o trem, pouso livre 10, 110 graus, uma dúzia nós. Livre pouso na pista 10 deslocada, TAM 3192, baixado e checado. 7. UCA. Voo 924, contato radar vigilância, para nível 350. 350. Ciente. T60, tráfego 1 hora 15 milhas rumo sudoeste, tipo é um Islander, nível 045. Ok, obrigado, 3660. Serra, left 12 o'clock, 30 miles, northeastbound, passing level 095 to level 060, Airbus 320. Salvador, próximo jogo, da Fernando 1635, peço não para level 200, para level 160. Sierra, information received. Good afternoon, go 1675. Skok ID and clear via my arrival to maintain level 070. Roger, via my arrival, same level 070, go 1675. 7, curva direita, inicialmente corredor axé, restrito no meu pé, até liberação do controle Salvador. Controle, operem 119, decimal 35, torre 186, aciona 5003, Juliette Arliang. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Serra Papa Romeu, passando estado. Serra Papa Romeu, boa tarde, continue aproximação no zero, cabeceira deslocada no 1200 metros, o vento de 110 graus, uma dúzia nós, Serra Papa Romeu. 7, Serra Papa Romeu, continue aproximação. Que se chame a turma 18, decimal 6, confirme, somente por favor. Yank, confirme o PLB. São 3192 no solo 56, libere na cabeceira oposta e chame solo 1209. 209, obrigado, até daqui a pouco. Até. 07, autorizado, chame táxi, segundo 600. Autorizado, chame táxi, 600. Serra Papa Romeu, visual com a cabeceira deslocada e no 1200 metros. Afirmativo. Sente, cheque o trem de pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Pede baixado e travado na sua escuta da pista livre, Serra Papa Romeu. Localizador. 2 autorizado, solicita coordenar o RNAV da 10. Sente, então vou na posição de 366 da presidente. Descida para 2500, autorizado, sinal do procedimento do RNAV. 2500, boa, Serra Vitor 366. Salvador, o TAM 3192, tipo a pista na sua escuta. Romeu, autorizado o pouso, 1-0, uma centena, uma dúzia nós. Ele pousa no 0, só, Papa Romeu. Gol 1-3-3, gol 1-3-3, visual com tráfego, citation na final do 1-0. Sim, visual, afirmativo, gol 1-3-3-3. Após a passagem, o tráfego ali mantém cabeceira 1-0. Após citation ali, mantém pista 1-0, gol 1-3-3-3. 924, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, altera 125, decimal 45. 685, eu podia repetir, por favor? Repetir para o 924. Perfeitamente, 1924, 126, decimal 85, boa. Ok, 2685, boa. And under visual condition, report passing level 025. Salvador, approach control, go 1675. Go 1675, go ahead. I would like to know the number to land. Line number 2 for landing. Roger, go 1675. Speed at your discretion, 1675. Lança uma propulsão até quilo, senhor. 10 graus, 1, 2, 9. Livre decolagem no 333. Solo, é o gol. 1600 com 154, 154 a bordo, autonomia de 2 horas e 37 minutos, operando Maceió para baixo. 1600, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da cabeceira 10, deslocado, chama a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1009, uma boa tarde. 1009, Juliette Alfa, ponto de espera do 886, boa tarde. No Serra Vista 366, OTAN 3660. OTAN 3660, complete final aeronave, chame torre 118, decimal 6, OTAN 3660. 286, até daqui a pouco. 1333, decolado ao 02, chame agora o controle em 11935, boa tarde. 1935, obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, tá 3660, agora 3 milhas e meio de Serra Vista 372, desvão com a mesma. Salvador, é o gol 1333. Gol 1333, contato falando, decolagem, subo nível 360, saída agora em transição Gonza. Gole Gonza 360. Já deslocamento da pista, fazendo para a autorização de pouso, 3660. Transferiu até 160. Tan 3154, essa identificação autorizada de chegada a mar e desceu nível 070. Identificou até o 070. Solicita após isso, SAP igual Serra Vitor 366 para o RNAV da 10. Controle ciência, aguarde RNAV, Tan 3154. Trato. Gol 175, desce na rola 080, rola 070. Go 1675 after tap, descend 2000 feet, QNH 1010. After tap, descend 2000 feet, go 1675, and now descend fly level 050. Clear fly level 050, go 1675. Roger, clear fly level 050, go 1675. Quebec Serra, Live Frequency. Prossiga. Serra Vista 372, baixou e travou 3660. Impulso autorizado no zero, cabeceira deslocada, vento uma centena, uma dúzia nós, TAN 3660. Autorizado pouso na 10, 3660. Reporte em Paris, Força Aérea próximo através de Paris, por Fosséria 2733, mantendo 1500 pés. Ativo livre táxi via Pátio Uno, Lima e Mike. Chame na Taxi Quebec para cruzamento da pista 17, Serra Papá Romeu. Uno, Lima e Mike vão reportar para o cruzamento pela Quebec, estrada. Dois Salvador, gol no 600. 00, centro do tráfego. Está visual com o Airbus na curta final da 1-0. Negativo. O senhor já passou aí a Delta, pode prosseguir até a Eco e manter posição na Eco. Voo no 600. Do Cardeal 61. Cardeal 61 na Guarda Cópia Santa Cruz. Formação em curso agora será Tango, ajuste na 009. 009 vai acionar, vai chamar para o Santa Cruz. 050-3154. O 1-3-3-3, chame Recife, 1-3-3-2-5, alterna 1-2-8-8, o 1-3-3-3. 3-3-2-5, 2-8-8 com Recife, gol 1-3-3-3, boa tarde. Nada, pronto para decolagem, no 600. Viva ingresso, 00. Solo azul 4089 na 9 para o pushback acionamento. 4089, aguarde um minuto. Zero, solo 07, libera a direita, chame solo 1-2-9. 2-9, obrigado, até daqui a pouco. Até lá. 4089, livre de estacionamento, chame táxi. Chamarei no solo táxi. Fala Salvador, muito boa tarde, tem 3660, livrando a sua escuta. Tem 3660, táxi via Alfa e mantém a posição Alfa aqui no Pátio 3, aguardando para ingresso no Pátio 1, então 3660. Ok, Alfa aqui no Pátio 3, aguardando ingresso para o Pátio 1, 3660. Seven, 1675, complete final, contact tower 118.6. 118.6, gol 1675. Controle Salvador, gol 1648, boa tarde. 1-864, acena identificação, autorizado de chegada a mar e desce ao nível 060, gol no 648. 060 para o gol no 648, está frente da Sierra. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3235, formação Sierra, passa 1-75 para uma centena. Então 3235, acena identificação, autorizado de chegada a Bonf e desce ao nível 040. Deixa 040, ponto, está 3235. O Clear, runway 10. Threshold 10, displays 1200 meters. O gol 1675. Roger, stand by for landing, 1675, request cancel IFR. 1000, está pronto? Pronto. Livre decolagem, 90 graus, 1-12 nós. Nada decolagem, 90 graus. Go 1675, request cancel IFR plan. Roger, cancel at 09, continue approach to Shepman gear. Roger, landing gear down in locker. Roger, stand by runway vacate, we'll go 1675. Go 1675, stand by for landing. Nada, Renave, reporte estabilizado. Stop 2500, 1019, voa Serra Vitor, 366, reporte estabilizado. Através do bairro do Paris, do 2733. Cruzeiro 2733, reporte rotatório de Alcapista. Reportará rotatório. Caminhão da Quilo Norte, muito obrigado. Na próxima, taxiway Quilo vai ingressar mesmo agora no pote 3, confere. Pô, 3660, já. Afirmativo, ingressa no pote 3 de Aquilo, aguardando para ingresso no pote 1. Fazendo para ingresso no pátio ano 3660. Salvador Azul 4065. Azul 4065, aguarde Copa Campinas. Informação em curso Tango, ajuste 1009. 4065, guardando, você escuta. For 1675, clear to land runway 10100 degrees, 10 knots, for 1675. Brother, clear to land. Boa, 675, runway 1-1. Controle, poderia confirmar o ajuste pro 3154? Ajuste 1009, então 3154. 09, grato. Controle, gol 1600, decola no perfil Puka. Siga. 4065 para Campinas, Eagle 360 autorizado, via Prisc 58, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Gonza, controle Salvador 119 decimal 35, touro 118 decimal 6, aciona 5020, Eagle 4065. Ok, Salvador, 4065, solicitando nível 320, se possível. Gente, vamos recoordenar com o centro do 465. Ok, graças. Pátio 3, próxima pátio 1, aguardando para o ingresso. Gente, aguarde para o ingresso, então 3193. O 3660, foguete é o de 10, aeronave da Azul, agora realizando push back no 09. Vai aguardar o táxi da Azul. Para o posicionamento, na posição 1. Não, 18, 6, grato. 19, 3. Funciona 2, 7, 2, 3, Salvador. Tá na rotatória do visual com a pista. Ok, entendido, então que prossegue pra pista 17. Negativo, pra 1 no 0. Pra 1 no 0? Negativo, pra 1 no 0, pra ataque arremetido. Gente, continua a aproximação, reporte na... Tem condições de ingressar na base curta da pista 1 no 0? Negativo. Continue na aproximação, reporte na curta final, pista 1-0, vento 90 graus, 10 nós, Fosséria 2733. Reportará na curta final para 1-0, 2733. 1-1-6-7-5 on the ground, at 2-1-3, leave the first to right and ground control 1-2-9. Over the ground control 1-2-9, 1-6-7-5. Boa tarde. Boa tarde. Vitor Juliette, formação em curso Tango, ajuste 1009, pronto para cópia? Alfa Vitor Juliette, autorizado voo local, corredor forte, 1 mil pés até 20 milhas, decola da pista 17, curva esquerda, controle Salvador 119, decimal 35, torre 1186, aciona 0151, Alfa Vitor Juliette. Prossiga seu táxi até a interseção, aguarde para ingresso, pista 17. Vitor Juliette, correto, fracionamento táxi, chame a torre 18, decimal 6. 733, autorizado, tá carregado. Do 4089 para início do táxi, 99 a bordo, 3:30 e o nosso alternado é com fins. Do 4089, táxi livre via Juliette, Alfa e Delta. na Delta chega por 1.18.6, ajuste 1.009, uma boa tarde. Muito obrigado, Juliette, Alfa e Delta, quando lá chama 18.6. Muito obrigado, uma boa semana a todos. 3660 vai aguardar a passagem do tráfego da Azul e após ingresso para no pátio 1, gate 1.0. Passagem do Azul, ingresso pátio 1.0, 3660, obrigado. Palavra Grand Control, Golf 635, runway vacated. Golan 675, clear taxi via Alpha, hold short of taxiway Kilo. Alpha, hold short Kilo, Golan 675. Salvador, Vitor, Mike Quebec, boa. Boa tarde, me Vitor, Mike Quebec, formação Tango, ajuste 1009, pronto, cópia. Pronto. Vitor, Mike Quebec, Cairu, Lorenzo, no meu pés, aprovado, decola da 17, curva direita, corredor Axé, controle Salvador, 119, decimal 35, torre 1186, aciona 0161, Vitor, Mike Quebec. Ativo, corredor, Cairu, Lorenzo, aprovado, decola da 17, curva direita, corredor Axé, caixa prego, transponder 0161, 119,35, 118,6, o POB é 06, autonomia 1230. 3835. Boa tarde. 86, boa tarde. Salvador, boa tarde, Golan 781. Boa tarde, Golan 781, aguarde cópia Guarulhos, informação Tango, ajuste 1009, qual nível solicita? 3808 da Tango. Sim, será coordenado 380, aguarde cópia Golan 781. Agora. Guardião 03, mantenha a posição, aguarde. Temos uma segunda aeronave agora na aproximação para pouso. Salvador, boa tarde, 3154 da TAM. Passou Serra Vitor 372 visual. Sente, continue na aproximação, pista 1-0. Informarei pista livre, o vento de uma centena com uma dúzia nós. TAM 3154. Passou, escuta. Teu 2733. 2733, ingresse, reporte através norte, perna do vento, pista 1-0, 2733. Vai ingressar na perna do vento, formará no através norte. TAM 3154, autorizado pouso na 1-0, cabeceira deslocado no 1200 metros, uma centena com uma dúzia nós. Pouso autorizado, 1-0, TAM 3154, sim. Solo TAM 3193 para o táxi, com 153 a bordo, 3 horas e 58 de autonomia, alternando Guarulhos. TAM 3835, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240, limitado pelo localizador. Direita 240, limitado pelo localizador, TAM 3835. Mão 6, ajuste 1009, boa tarde. Táxi Índia Alfa Delta, aproximação ponto 0, 118,6 torre, 1009 no ajuste, o 3193. Volume 75, ingresso via Kilo, pátio 3, e após prossegue para o pátio 1 no gate 06. 1675, clear taxi via Kilo, apron 3, and then apron 1, gate 06, go 1675. Roger, clear to taxi, gate 06 via Kilo, April 3, April 1, go 695. Zero pela direita, 2733. Guardião 03, autorizada a decolagem da 17, uma centena, uma dúzia nós, Guardião 03. Siga. Alô 4065 para Campinas, autorizado nível 320 via Perisque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída gole, transição 11, controle Salvador 119, decimal 35, torre 1186, aciona 5020, azul 4065. Okay, autorizado, Campinas, nível de voo 320, pelo IPX 58, decola da 10, curva à direita, gole 11, controle 1935, torre 286, transponder 5020, azul 4065. Azul 4065, correto, chega pronto para o último extramento. Chamará 4065. Salvador, 3192, com informação Tango. Então 3192, aguarde cópia Maceió. Aguarde. Plano 781, pronto para cópia. Plano 781, prossiga. Plano 781 para Guarulhos, nível 380 autorizado, via turística 50. Decolo da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador 19 decimal 35, turno 18 decimal 6, aciona 5027, gol no 781. 380 Guarulhos, uniforme 50. Decola da 1-0, curva na direita. Da EL de NER, 1935 controle, 186 torre, 5027 no código, 78 no gol. 1781 no correto, entrando para o estacionamento. Aportarão 781. Salvador, boa tarde, TAM 3154, Lebron. Boa tarde, TAM 3154, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3 e Pátio 1 no 207. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1 no 07. Correu TAM 3193. TAM 3193, prossiga. Aero, reposta estabilizada, TAM 3235. 2000, esquerda 130, reposta estabilizada, TAM 3235. Estou na linha do litoral, no corredor Axé. Tirou, senhor. Tem condições de prover separação e decolar de imediato agora, confirme. Tirou, senhor, está mantendo quantos pés? Está mantendo 500 pés. Senhor, vai tentar subir o máximo possível para 1000. Está livre a decolagem da 17, o vento de 110 graus, uma dúzia nós, Vitor Mike, Quebec. Autorizar a decolagem. 3, mantenha corredores, reposto no farol de Andina. Recaia Andina 03. 1935, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Mantém a posição na Hotel o Cardeal 61. E da EL transição de NER. Da EL de NER para o 360. Estão no zero, primeira curva à esquerda, saída pública, transição Aracaju. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 1186, aciona 5023, TAM 3192. Positivo 330 pela periodística 58. Decola da pista 10 com a primeira de curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju, chamando no controle 119.35. A frequência da torre é 118.6 dúzia e o transponder 5023. Correto, chame para puxa acionamento, TAM 3192. Para puxa acionamento, TAM 3192. Corredor Axé, reporte fora da barra. Gente, aí por Tafarol. Bom dia, ou melhor, boa tarde, é o F76703, formação Tango, para Brasília, nível 340, posição 08. Para coordenado Brasília 340, barra de cópia, objeto 2703. Guarda. Zona 93, visual com tráfego na curta final da 10. Visual. Após a passagem do mesmo, a linha mantém cabeceira 1-0. Após a passagem, a linha mantém o 3-1-3. Momento, TAM Salvador, muito boa tarde, TAM 3661. TAM 3661, na guarda cópia Ilhéus. Informação em curso Tango, ajuste 1-0, 1-0. 1-0, 1-0 agora. Como eu estou com a prevista para Ilhéus? Saída da EL, Lida e Ilhéus. Poderia confirmar o nível que solicita? 1-8-0. Tenente, aguarde cópia da TAM 3661. Dael, Leda e Léo. 648. Então 03, mantém 500 pés, vou direto. Te mantém a posição e aguarde. Alfa Vitor Juliette. Jet 703 para Brasília, nível 340 autorizado, VFU 17. Legal da sistema 0, primeira curva direita, saída gole, transição ofito. Controle Salvador 119, decimal 35218, decimal 6, aciona 5016, Webjet 703. Gente, continua a aproximação, pista no Zé, vento de uma centena com 10 nós, informarei pista livre, cabeceira deslocada em 1.200 metros, TAM 3835. Na sua escuta, tá 3835. 86, torre 5096, transporte. Correto, chama para posicionamento, Web 703. Solo, Salvador, boa tarde, Gol 648, devo a pista. Boa tarde, Gol 648, táxi via Alfa India Gate 01. Alfa India para o 01, Gol 1648. TAM 3193, decolou os 26, chama agora o controle em 11935. 11935, boa. O TAM 3835 está autorizado, pouso na pista no zero, cabeceira deslocada no 1200 metros, 90 graus, 1129. Ciente, pouso autorizado, TAM 3235. Controle, é o TAM 3193, saída da El, transição Bless. Cira no zero, cardeal 61. Subida 360, TAM 3193. Azul 4089, chama Recife no 3325, contorno 1288. 4089, chama Recife no 3225. 1-3325, alternado 1288, azul 4089. 1-3325, 288, muito obrigado. No solo, os 28, libere cabeceira oposta, chame solo 1219. Sente, Alebrão 219, TAM 3835. Sente, vai decolar daqui a um minuto, mantenha a posição e aguarde. Tá regressando na do vento, 2733. Ciente 2733, aguarde para uma ingresso na do vento e aguarde para girar a base. Ingressar na do vento e aguardar para a base. Ex, corredor Caixa Pregos, reporte Caixa Pregos, vê como é Quebec. C2345 até a volta. 2000 para após efetuar a curva direita, ok? Cardeal 61, pista liberada, o vento de 90 graus com 10 nós, autorizada a decolagem da 1-0. Boa tarde, taxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette para o gate 9, TAM 3235. Golf, Oscar, aguarde cópia, o Tinga, informação em curso Tango, ajuste 1-0. Cardeal 61 decolou os 3-0, mantendo a reta até 2000, chama agora o controle 119-35, Cardeal 61. Já o ideal de saída, observador? Tem mais alguns minutos. Alô, Salvador, Gano 781. Fui estacionamento, posição 04. No 04, autorizado, chame táxi do 781. Está livre, reportará iniciando 781, está apenas fechando o barão. Do campo? Acesse, esquerda e cruza na intermediária da 1-0. Afirmativo então, curva esquerda e cruza no ponto médio da 1-0, prosseguindo para o corredor forte posteriormente. O Alfa Vitor Juliette. Acesse, esquerda e Alfa Vitor Juliette. Recozulo November, clear the mar arrival, fly heading top position, fly level 040. 733. Portará na final, 2733. Paulo, é o 1-675, qual a temperatura do momento, por favor? 29 graus. 29, obrigado. Cardeal 01, prossiga. Cardeal 61, está no perfil da saída coral, cruzando 2 mil pés, curvando direito agora para descer de 0. Cardeal 061, acione 5535. Acionado 5535, Alto Charlie. Cardeal 61. Cardeal 061, contato radar da colagem, sua nível 100 na saída coral. É, quase me chamada Cardeal 61. Está subindo para uma centena, perfil da saída coral. Juliette para o corredor forte, chame controle, frequência 119-35, Alfa Vitor Juliette. 1-9-3-5 para corredor forte, o papel Alfa Vitor Juliette. 8. Controle para a DVA, Papapango, Alfa Vitor Juliette. Para manter a reta até atingir o 1.500, o 1.500 para posterior curva esquerda devido ao tráfego prosseguindo para o corredor forte, aeronave de pequeno porte, mantendo 1.000 pés, ok? Arremetido, vai manter a reta até 1.500 pés, 2733. Livre, toque arremetido em 1-0, 90 graus, 10-9. Exato, toque arremetido, 2733. Juliette, assinado 01151, confirma isso? Afirmativo, Alfa Vitor Juliette, NBR 50. Gente, Alfa Vitor Juliette, mantenha 1000 pés, corredor forte, reporte para regresso. 17, corredor forte, reporte para regresso, Alfa Vitor Juliette. Só confirmar que você está livre, teve problema na esteira do aeroporto. Estou livre, pushback, juntando pelo táxi. Livre, a porta da tagstão, 781. Luiz Golfo Oscar, pronto para a cota. Luiz Golfo Oscar para Utinga, nível 065, correto e disponível. Decola da pistão da 7, curva direita, corredor Axé. Inicialmente restrito 1.000 pés, até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador, operei 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5014, Luiz Golfo Oscar. Oscar, confirme o UTB. Incigoncio Oscar para acionamento e táxi, chame a torre em 118.6, uma boa tarde. Golf Oscar, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi, está estacionado no pátio 4. Reporte pronto para o táxi, Whisky Golf Oscar. 192, coordenando com a equipe de solo, tráfego da Gol já realizando pushback no gate 4. Após o mesmo livrar outra vez o gate 4, o táxi, 3192 inicia e chama o táxi. Recebi coordenação com o pessoal de solo, acidente aeronave na número 4. E vai chamar táxi para 3192. Kilo Quebec Serra, clear the final ILS, airport established, Kilo Quebec Serra. Yeah. Descent 2000 feet, Q1H 1010, Kilo Quebec Serra. 5 na remota 12, pushback finalmente. Cod 065, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, Cod 065. Torre 2733. 2733, prossiga. Só para informação, o 2733 colidiu com o pássaro aqui na pista na hora do pouso, antes do pouso ser emitido. No momento dessa última aproximação e pouso, colidiu com o pássaro, não é isso? Afirmativo, na recuperação, antes na... eu falei ali. Ok, eu vou solicitar então o infraero para fazer uma vistoria, provavelmente o pássaro se encontra sobre a pista. E se puder nos informe se caso tenha ocorrido danos à aeronave aqui. Obrigado. 1078, Onotec. CV 1056, 4 galeão. Somente o Fabego 1781, pra gente ver. 1057, 1078. Vamos 781, táxi livre via.